Começa agora o Empreendecast, um bate-papo informal sobre empreendedorismo. Empreendecast. Olá, ouvintes do Empreendecast, sejam bem-vindos ao nosso 10º episódio. Eu sou o Hugo Magalhães e hoje aqui comigo, Bruno e Luiz. Tudo bem com vocês, Bruno, Luiz? E aí, tudo bom, galera? Muito empolgado com o episódio de hoje. Até que enfim vai sair, mas é isso aí. E aí, Luiz, como tá? Graças a Deus. Opa, aqui tudo tranquilo também. Finalmente conseguimos trazer o Mac do Videolog aqui pro episódio. Vamos ver como que vai ficar essa conversa. Tô esperançoso. É isso aí, como o Luiz já falou, nosso episódio de hoje a gente vai falar sobre o empreendedorismo digital, né? E ninguém melhor do que ele para falar com a gente aqui um pouquinho hoje, Edson Mackenzie, diretor do Videolog. Tudo bom, Mac? Fala aí, moçada, tranquilão, tudo bem? Vocês não se incomodam não de eu falar com um carioquês, né? Porque tem um paulista, tem um mineiro, eu vou meter um carioquês aqui também no meio. Bora lá, aqui é nacional. Empreendecast para o Brasil, gravando com o Mac do Videolog. E vocês vão ver um ótimo episódio agora, depois da leitura de e-mails e recados. Leitura de e-mails e recados. Bom, pessoal, começando aqui os recados do Empreendecast, primeira coisa que eu quero falar é sobre o Startup Meetup. Na verdade, a gente lembrou disso porque vai acontecer o 3º Startup Meetup aqui em Belo Horizonte. Vai acontecer no dia 15/3, às 19 horas. Quem quiser saber mais sobre esse evento, é só entrar em startupmeetup.com.br. É muito bacana. Para quem não conhece, está com uma ideia, quer empreender, procura saber na sua cidade quando vai acontecer. Se não existe na sua cidade ainda, você pode organizar. Então é só entrar em contato, vai lá no site. Tem espaço para pits dos seus projetos, é em forma de happy hour, é ótimo para fazer uma network. Então, eu aconselho, vai acontecer em Belo Horizonte agora, dia 15/3, startupmeetup.com.br. Legal, galera. E eu queria falar também da pesquisa do Empreendecast, que ainda está rolando lá no site. Quem ainda não respondeu, responde lá para ajudar a gente a ter uma base legal de dados para a gente conseguir um patrocínio, alguma coisa assim. E é só clicar lá na lateral direita do site, tem lá a pesquisa do Empreendecast. Muita gente já respondeu, queria agradecer quem já respondeu, mas é isso aí. E não esqueçam que quem responder e se identificar, nós vamos fazer um sorteio entre os participantes de produtos da loja do Insistidor. Então, quem se identificar lá também vai ter um agrado. E agora também, pessoal, a gente vai ter aqui um recado do nosso parceiro Leandro Branquinho. Ficou bem bacana, ouçam aí. Meu nome é Leandro Branquinho e eu amo vender. Gravei um audiolivro sobre vendas. Conteúdo prático sem embromação. Eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. Amor por vendas. Disponível na loja do Insistidor. loja.insistimento.com.br. Então é isso, pessoal. Amor por vendas. Loja do Insistidor, é só ir lá no Insistimento. E fiquem agora com um ótimo episódio com o Mackenzie do Videolog. Foi bem bacana. É isso aí. Então, Mac, beleza? Queria que você começasse falando para a gente aqui, contar um pouco da sua história como empreendedor. Não sei se algum dia você já foi funcionário, você já começou nessa vida já, na correria. E aí contar também um pouco para a gente sobre a história do Videolog, como que você conheceu o seu sócio, como que começou a empresa, como que vem vindo os negócios. Aí fala um pouco para a gente aí, fica à vontade. Bom, beleza, eu acho que assim, eu acho que eu não deixei ainda de ser funcionário. A diferença é que agora eu tenho mais patrão do que antes eu tinha alguns ou dois ou três, assim. A lista era menor. Hoje não, né? Hoje eu tenho mais chefe do que antes, porque eu tenho quase 500 mil chefes só no Videolog, né? Mas enfim, contando a história do comecinho, meu nome de batismo é Edson do Nascimento Biapino, altas revelações. Mackenzie é um apelido de infância, da época que eu fazia teatro, e por conta de fazer teatro, eu acabei fazendo rádio por um tempo. A galera do grupo de teatro que eu trabalhava, a gente fazia um programa numa rádio comunitária, e eu acabei tomando gosto pela coisa e comecei a trabalhar com comunicação desde cedo. Eu tinha 14 anos, já trabalhava em rádio. E aí, nessa coisa de trabalhar com rádio, em uma das rádios que eu trabalhei, eu conheci o Ariel Alexandre, que é meu sócio. Ele sempre foi um cara bem focado em computador, já tinha computador quando ninguém tinha, já tinha celular quando ninguém tinha, e eu sempre fui mais o cara de negociar, de fazer as coisas funcionarem. A gente ficou amigo assim de cara, aos poucos a gente começou a fazer coisas juntos, né? Eu sempre tive uma voz um pouco mais grave do que a dele, ele sempre teve uma voz mais puxada pro lado jovem, e a gente começou a fazer pacotes de vinheta para as rádios, pequenas rádios aqui do Rio de Janeiro. E aí o negócio começou a crescer, a gente começou a ganhar um dinheirinho, virou uma produtora de vídeo, e aí com a produtora de vídeo a gente teve a necessidade de distribuir as produções que a gente gerava com mais facilidade, com mais velocidade, e mais, de uma forma mais econômica também. E aí o que aconteceu? A gente começou a procurar na internet uma forma de poder distribuir esse conteúdo um pouco mais econômico, não conseguiu achar, e a gente foi e resolveu fazer um sistema de FTP básico, onde a gente pudesse, a gente mesmo subir o vídeo, o nosso cliente pudesse assistir o conteúdo, quer dizer, baixar o conteúdo no FTP e assistir. Só que as pessoas, nossos clientes, eles tinham muita dificuldade de apertar um botão, fazer download e assistir o vídeo. Falar, vamos botar um player nesse negócio para esse cara começar a assistir na internet. E aí, sem saber, a gente estava criando ali o primeiro portal de vídeo do mundo, né? Então, a história do Videolog começa aí. Aí em maio de 2004. E essa primeira versão que você falou aí do Videolog, já era o quê? Já era um flashzinho, alguma coisa assim? Isso foi bem antes do YouTube? Não, isso foi em 2004. A gente começou. Essa primeira versão, então, é de janeiro, fevereiro de 2004. Era só um player meio. A gente subia em WMV. E o cara, a gente levava em consideração que o cara estava usando o Windows, né? Então, na época, a gente fez uma funçãozinha lá que quando o computador reconhecesse que era WMV, automaticamente ele abria o player que o cara tinha na máquina. Foi aí que a gente começou a descobrir as primeiras dificuldades que a gente tinha, porque nem todo mundo usava o Windows. Aí que a gente descobriu que nem todo mundo usava o Windows. Tinha o Macintosh, que a gente já sabia que existia, mas poucas pessoas tinham. Só que em produtora muitas pessoas tinham, porque na época ele era considerado até a melhor forma. Ainda é muito bom, mas as produtoras tinham por conta da edição de vídeo. Então a gente começou a pensar num player nosso que pudesse exibir conteúdos em outras versões. E a gente acabou evoluindo, chegamos na questão do Flash, mas esse tempo demorou um pouco, porque a gente era uma produtora de vídeo como unidade de tecnologia. Logo no primeiro mês de operação do Videolog, a gente teve 30 mil usuários cadastrados e o negócio começou a cair. A gente começou a ser expulso de provedor para um lado, para o outro. Acabou que a gente teve que... saiu uma matéria em novembro de 2004 no Jornal Globo aqui do Rio, falando, olê, olê, olá, o vídeo vem aí, e o bicho vai pegar, e a gente ficou com medo. E aí depois disso a gente começou a investir um pouco mais em tecnologia. Acabou que a gente, de uma produtora de vídeo que tinha uma unidade de tecnologia, a gente passou a ser uma empresa de tecnologia com uma unidade de vídeo perdida. Então a gente acabou que a gente vendeu a operação de vídeo, passou a operação para frente, e a gente passou a trabalhar só com tecnologia. Ainda no comecinho, ainda 2005, 2006, a gente ainda era uma produtora de tecnologia, que um dos nossos produtos era o Videolog.tv, mas ainda assim a gente fazia site para as pessoas, mas depois a gente viu que o negócio de fazer site para os outros não dá certo, é chato. Paramos a operação, paramos de fazer site para os outros e passamos a viver só do Videolog. Só do Videolog. Desde 2006, Acabou que a gente assinou um contrato. No começo, o primeiro acordo foi com a Embratel, depois a gente passou, teve uma proposta melhor da Oi, depois teve uma proposta melhor do UOL, ficamos no UOL até novembro do ano passado. Foi quando a gente assinou com a Rede Record de Televisão. Hoje a gente está atendendo a R7. Legal, bacana. E, ô Mark, uma coisa que eu imagino também, cara, eu acredito que vocês tinham assim, um custo bem elevado no começo. Vocês tiveram algum investimento, alguma coisa? Teve. A gente investiu R$2. Foi o dinheiro que a gente comprou papel e caneta para começar a calcular o prejuízo que a gente ia ter. Entendi, mas aí vocês começaram a precisar de servidor, eu imagino. Mas, junto com papel e caneta, não só para calcular o prejuízo, mas na realidade a gente sem saber estava fazendo um planejamento ali para poder o que, que a gente ia tomar de decisão dali para frente, né? Como que as coisas iam se comportar. Depois que a gente começou a sair um pouco em destaque na mídia, eu comecei a perceber que havia uma forma de rentabilizar o site com publicidade, com outras ferramentas, com planos pagos. Então a gente criou um plano pago na época, era uma coisa tipo o plano máximo, nosso plano Gold, custava R$50 por mês e o cara podia subir incríveis 1 gigabyte de dados. Então o cara podia ter 10 vídeos de 100 mega. Uhum. Maravilha, né? Hoje, cada usuário nosso pode subir, o usuário padrão pode subir 400 mega, quantos vídeos ele quiser. É. Então, quer dizer, e a gente não cobra nada por isso. Então, a gente começou a remunerar, ganhar um pouquinho de dinheiro com essa questão de planos pagos, mas com o tempo a gente parou, a gente suspendeu a questão dos planos, porque as pessoas não estavam mais interessadas, começou uma onda, né? Então as pessoas não estavam mais interessadas em pagar para ter serviços de qualidade. Elas queriam ter serviços ótimos sem pagar nada, e aí a gente começou a buscar outras formas de remunerar isso. Então a gente tinha um acordo com a Embratel que pagava a princípio o hosting, depois a gente foi para a Oi, que pagava um pouquinho mais de hosting e sustentou o nosso crescimento por um tempo e dava a possibilidade de ganhar um pouco mais de dinheiro. Depois a gente foi para o UOL, a gente aí assinou um contrato maior, com cláusulas bem mais pesadas e também a possibilidade de ganhar dinheiro maior. Ganhamos uma quantidade de dinheiro relevante nessa época, então. E aí depois disso a gente foi passou a montar uma empresa mesmo. A gente tem várias linhas de negócio, né, que vai desde sim publicidade, a terceirização de produção de conteúdo, a crowdsourcing de tecnologia, enfim. Então, a gente tem um leque hoje bem vasto de produtos que a gente está conseguindo comercializar. Bacana, Mac. E me fala só rapidinho, de acordo com essa linha de tempo que você passou, como que a equipe de vocês foi crescendo junto com isso? Cara, isso é até uma história bem, bem engraçada, né? No começo a gente tinha, como produtora de vídeo, a gente tinha 20 e poucos funcionários e dois. Na verdade, o Ariel começou na área de tecnologia, depois passou para 2, 3 pessoas. Depois a gente passou uma empresa de quase 30, 25 pessoas, mas entre vídeo e tecnologia. E aí, aos poucos, a gente foi passando a operação e foi substituindo as pessoas. A gente chegou, então, a 2008 com 30 pessoas trabalhando no Videolog para desenvolver a plataforma que está no ar até hoje. Só que com a crise de 2009, a gente foi obrigado a demitir uma quantidade de pessoas grande, né, para poder o negócio se manter de pé. Hoje a gente tem 12 pessoas trabalhando no Videolog full time e a gente passou a terceirizar grande parte do nosso trabalho. Então, por exemplo, o administrativo financeiro, que a gente tinha lá 4 pessoas trabalhando nisso, a gente optou para terceirizar com uma empresa. E aí, sim, reverter essas 4 pessoas que trabalhavam com administrativo, passou a converter essas pessoas para tecnologia. Depois a gente passou o pessoal de conteúdo, a gente tinha equipe de assessoria de imprensa interna só para atender a imprensa. Trocamos as pessoas para tecnologia. Então, hoje, a gente é basicamente uma empresa de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, né? A gente estuda, nosso trabalho diário é estudar novas formas de transmissão de vídeo via internet ou via conforme for, via vento, via o que puder. Basicamente a gente tenta trabalhar com dados sobre IP, mas não necessariamente esse é o core business do negócio. O core business do Videolog hoje é pensar em novos meios de distribuição de conteúdo audiovisual. Então, seja ele o que for. É isso que a gente tem trabalhado. E um dos nossos produtos é o Videolog.tv, que é uma comunidade de produtores de conteúdo. E aí sim, a gente tem todo o trabalho que as pessoas mais conhecem do Videolog.tv, que é o Videolog.tv como portal, onde as pessoas podem subir seu conteúdo e compartilhar. A gente, lá dentro do Videolog.tv, a gente tem uma escola de produção de conteúdo, que já está sendo copiado já por outros portais. A gente tem tipo uma qual? Área de Tipo um portal muito bom, que é o Vimeo, assim. O Vimeo é um portal maravilhoso. A gente, é claro, não dá para esconder para quem é da web ver que a gente tem fortes referências com o Vimeo. Eles são incríveis, eles têm um trabalho magnífico. Quando alguém fala assim, nossa, vocês estão entre o Vimeo e o YouTube, eu fico assim, nossa, Espero que eu tenha a beleza e a qualidade do Vimeo com a potência e a audiência que o YouTube tem. Então eu não fico chateado com essa comparação. Fico até feliz, porque a gente é uma microempresa, micro pequena empresa brasileira, sem investimento externo, quer dizer, todo o capital da empresa ainda é nosso, né? Eu, Ariel, a gente detém 100% do negócio. Agora a gente fez uma questão, agora em 2011 a gente elegeu 3 funcionários que sempre estão desde o começo com a gente se dedicando no negócio. Eles estão virando sócios também, então eles tinham stock options, então a gente está convertendo o estoque deles em ações reais, para poder motivar essas pessoas ao negócio, para o negócio continuar crescendo, né? A gente sabe que a gente não vai ficar à frente do negócio por muitos anos. Para o negócio crescer e continuar crescendo, tem que ter cada vez mais pessoas qualificadas e inteligentes à frente. Legal. Não necessariamente a gente. Aproveitando, Mac, que você começou a falar dessa concorrência que existe, e a gente sabe que muita gente, quem conhece a história do Videolog, eu estudei um pouco antes do episódio, vocês foram o primeiro portal de conteúdo antes mesmo do YouTube, que para muita gente deve ser surpresa, mas só que o fato deles estarem lá fora tal deve ter ajudado muito. Agora, uma pergunta que eu queria fazer é a seguinte: eu ouvi no podcast que você fez lá com o Guanabara que o Videolog deixou de ser um concorrente direto do YouTube. Aí eu queria que você explicasse por que que ele deixou de ser esse concorrente e quando que vocês perceberam que essa era uma boa estratégia, que não era a ideia de vocês realmente não era essa, de ser um concorrente, até porque eles tomaram proporções bem grandes, né? Como que foi esse momento aí de mudança de rumo da empresa? Ó, basicamente, eu vou te dar o exemplo que você falou agora. Por exemplo, o Guanabara é um outro podcast muito bom, que fala de tecnologia, muito mais de tecnologia do que de empreendedorismo. Vocês são um podcast que falam muito mais de empreendedorismo do que de tecnologia. Então, assim, mas os dois são podcasts. Os dois podem ser acessados via iTunes, as pessoas estão nos ouvindo dessa forma. Da mesma forma, é o Videolog e o YouTube. Assim, nós dois somos portais de compartilhamento de vídeo. Só que a diferença é que o Videolog ele não quer competir com a televisão, muito pelo contrário. O nosso trabalho é pesquisar formas de transmissão de conteúdo audiovisual, e o nosso principal cliente para isso é a televisão. A televisão cada vez mais quer crescer, cada vez mais quer distribuir o seu conteúdo e quer entregar para o usuário final. O Videolog.tv produto, que é o produto Videolog.tv, é uma forma que a gente tem de experimentar coisas novas, né? Então, por exemplo, eu não vou experimentar uma ferramenta no sistema de vídeo que eu estou fazendo para TV A ou B ou C, entendeu? Para o meu cliente, que para a televisão. O cara tem uma série de coisas que me impedem disso. Mas ao contrário disso, eu posso testar no Videolog.tv, porque é um produto gratuito e porque a audiência que o Videolog.tv tem, ela consegue me dimensionar, por exemplo, a economia que eu tenho. Se eu tenho um vídeo hoje que eu consigo converter esse vídeo para 10 mega, e se eu tenho um outro, se eu consigo criar um codec novo para que converter esse mesmo vídeo para 9,95 MB, eu tenho 5 KB de economia. Quando eu jogo no Videolog.tv, eu consigo mensurar com muito mais precisão, em dinheiro até, essa economia que eu consegui gerar em 5 KB. E não consigo passar toda a experiência que eu tenho dentro do meu laboratório Videolog.tv para os meus produtos chancelados com a marca Videolog. Então, é uma experiência para o cara, é uma experiência desde o cara que quer começar. O cara tem um sonho de trabalhar na televisão, então ele sonha ser repórter. Então ele pode fazer reportagens na rua dele, experimentar ter audiência através do Videolog.tv, e também um laboratório para a gente, como empresa de tecnologia, experimentar coisas novas. Então, experimentar um player HTML5, experimentar distribuição não por XML, mas por JSON, e é isso que a gente tem feito, sabe? Muito, muito em cima disso. Então, mais em cima desse raciocínio que a gente começou a falar: olha, a gente não é concorrente do YouTube, a gente está no mesmo mercado, a gente compete pelo tempo do usuário, pela atenção do usuário. Mas na internet, não tem muito essa questão que tem do Gugu com o Faustão, por exemplo, lá, que os dois estão no mesmo horário fazendo a mesma coisa. Apesar de eu estar do Videolog.tv estar no mercado compartilhando conteúdo, a gente tem uma orientação editorial muito diferente do YouTube. O YouTube, ele, pelo que eu percebo, ele quer competir com a televisão, ele quer ter os melhores artistas, ele quer transmitir shows ao vivo, ele quer competir com a TV. No nosso caso, a gente quer capacitar pessoas, a gente quer fazer com que cada vez mais pessoas entendam o mundo do audiovisual, tenham vontade de trabalhar com audiovisual, e aí, se o cara for muito bom e a TV precisar contratar ele, eu empurro esse cara para lá. Se o cara for um cara mediano, ou então se o cara for muito bom também e quer trabalhar com produção de filme, ele vai para esse canal, para esse caminho. Se o cara quiser só se divertir, ele vai fazer o vídeo se divertir. Se o cara quiser começar a trabalhar com vídeo, filmando casamento, aniversário, 15 anos, ele vai aprender com a gente também. Então, a gente tem uma função muito mais de capacitação, de formação de mão de obra especializada em produção de audiovisual, muito também visando a questão do futuro brilhante que o Brasil tem aí com Copa, Olimpíada e um monte de coisa para vir, e também para gerar uma questão social, também criar um emprego novo, fortalecer uma profissão nova no nosso país, do que simplesmente querer competir com a televisão por meu bel prazer, entendeu? Eu até costumo brincar também dizendo que o Videolog é uma mídia social, mas a gente é muito mais social do que mídia. Boa, boa. Assim como existem diversos portais de conteúdo, de texto, conteúdo, diversos portais de imagem, nenhum problema em ter diversos portais de vídeo, todos terem ótima audiência, assim como o Videolog tem. Claro. É, porque o cara vai pro YouTube assistir o cara que filmou a mulher tomando banho, sabe? O cara que vê as pegadinhas que o cara vê no Faustão no domingo, o cara vai pro YouTube ver essas coisas. Ou então ele vai lá para rever uma novela, ou então para rever uma série de conteúdos com copyright. No caso do Videolog.tv, o cara vai assistir websérie, o cara vai para assistir músicas de pessoas independentes, documentários, coisas, sabe? Ele vai para assistir uma série de outras coisas que ele não vai encontrar na TV aberta. Então, uma outra pegada. As pessoas... eu acho que quando você tinha perguntado um pouco antes sobre as dificuldades, acho que a principal dificuldade que a gente teve é fazer com que as pessoas no Brasil tenham uma cabeça diferente, porque o brasileiro, ele é muito receptivo ao que vem de fora, muito receptivo ao estrangeiro. Então, tudo que vem de fora é melhor. Então, eles preferem muito comparar... Eles não conseguem acreditar, nossa, o avião foi construído por um brasileiro, foi inventado por um brasileiro. Ah, mas foi o cara de fora que aperfeiçoou. É muito difícil para o cara entender que no Brasil tem coisa muito boa, sabe? Ou o cara é fora da média, por exemplo, a Petrobras, ou então o Ronaldinho, são pessoas fora da média, são pessoas, empresas fora da média. Então, nossa, não tem como dar errado. Negar, né? Negar. Mas quando é fora isso, quando é empresa mediana, pô, nossa, sabe? A empresa é inspirada na americana tal, inspirada na americana tal. Pô, isso é um saco, entendeu? Pelo menos eu acho. O YouTube e o Vimeo são dois portais de vídeo completamente... As pessoas olham para os dois e falam, nossa, são coisas completamente diferentes. Quem já foi em um e no outro sabe que são completamente diferentes. Mas quando se viram para o Videolog, ainda insistem em querer ser... Nossa, é mais para o Vimeo, é mais para... Elas insistem em querer rotular. Aceita que é o Videolog, né? Sabe, a gente não é... Usando um clichê, né? A gente não é igual a ninguém, a gente é apenas diferente. Clichêzão aqui. Pois é. Mas a ideia de algo brasileiro poder ser colocado como referência também, né? Essa é a diferença. Também, mas é isso que a gente tem feito, né? É isso que a gente quer. A gente quer ser referência mundial em novas formas de transmissão de conteúdo. A gente inventou um meio, quer dizer, a gente inventou um meio de compartilhamento de vídeos por qualquer pessoa. A gente, desde então, a gente vem inventando muita tecnologia. A gente foi a primeira empresa na América Latina a ter o primeiro codec público de conversão de vídeos em alta definição. A gente é a primeira empresa na América Latina, a gente é a primeira empresa do mundo a ter um portal de vídeo. A gente vem sempre criando coisas novas. A gente foi a primeira empresa do Brasil a misturar a tecnologia Flash com JavaScript. A gente está sempre inventando moda, sabe? E a gente não tem medo de errar. O legal do Videolog é que todo mundo é muito doido aqui. E aí, a gente, pô, tá sempre inventando coisa nova, né? Você está ouvindo o EmpreendeCast. Mac, além de das pessoas confundirem ou quererem comparar vocês com o Vimeo, com o YouTube, quais são as maiores dificuldades para você empreender, ainda mais em tecnologia? Quais são o que você aprendeu nessa trajetória do Videolog até agora? Então, dificuldade no geral é a dificuldade das pessoas mesmo. Eu sempre coloco a culpa mesmo nas pessoas, porque por mais que a gente tenha uma empresa sólida, com marca, não sei o quê, equipe, são as pessoas que fazem a empresa acontecer. Então, você tem dificuldade desde o teu público a entender o que você está fazendo, dificuldade de contratar mão de obra, que é, cara, absurdo mão de obra no Brasil. Você tem caras que, se eles soubessem metade do que eles acham que sabem, eles já iam saber muito. O problema é que eles cobram o dobro do que eles acham que eles sabem. Então, eles acham que, se eles acham que sabem 3, eles cobram 6, mas na verdade eles sabem menos do que 1,5. Isso então, é para terceirizado ou para contratar? Para qualquer pessoa. Cara, mão de obra no Brasil é horrível, cara. É horrível. Tipo, eu acabei de voltar de Cuba agora. Cara, lá em Cuba é o contrário. Assim, lá você tem gerente de pessoa especializada em marketing e hotelaria limpando privada, porque não tem oportunidade, entendeu? Mas a pessoa é qualificada, mestrada e, sabe, tem uma série de informações ali para fazer essa coisa. Aqui é o contrário, sabe? Aqui o cara não sabe, aqui o cara sabe uma, duas coisinhas e acha que sabe pra caramba. Então, assim, tipo, o que eu quero dizer é muito comum pra mim, por exemplo, que eu, no meu caso, que eu vou muito pra agência às vezes eu marco reunião em agência, quando às vezes eu sou atendido pelo assistente do cara, eu sou muito mais maltratado do que quando eu sou atendido pelo chefe do cara, entendeu? Então, assim, você tem gente hoje com muito menos qualificação achando que é muito mais do que é. Isso é um problema seríssimo no nosso país. Então, falta muita humildade nas pessoas, às vezes, assim, de ter na cabeça que, por mais que elas saibam bastante, elas sempre vai faltar alguma coisa para elas aprenderem. O cara acha que sabe e acomoda ainda, né? E tem gente que sabe exatamente isso e acaba acomodando. Uhum. Então, acho que as pessoas, o problema maior é... Acho que é esse, sabe? São as pessoas. Entender a cabeça das pessoas, lidar com pessoas. Isso você diz para vender ou só na parte mesmo de contratar pessoas e conseguir fazer parcerias, enfim, ou mesmo trabalhar em conjunto? Eu acho que eu sou um cara felizardo na vida porque eu consigo lidar bem com pessoas. Eu tenho uma facilidade grande para lidar com gente de qualquer jeito. Eu acho, e as mais humildes eu me dou melhor ainda, assim, tá? Se o cara chega para conversar comigo numa onda assim, de, pô, tranquilão, pô, humildade total, e o cara consegue levar se eu tiver na mão, o que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Mas se o cara levanta um pouco a crista, cara, eu sou o primeiro a cortar a cabeça dele. Uhum. Negócios eu sou assim, sabe? Então eu acabo tendo uma facilidade muito grande para lidar com pessoas. E eu percebo muito disso. Então, desde pessoas para contratar, para te ajudar, até às vezes você tem que apresentar alguma coisa para fazer a pessoa entender o que você quer. E muito, isso é muito em cima também da educação do nosso país, sabe? Mac, aproveitando que a gente está falando um pouco das dificuldades, você acabou de expor para a gente que você acha que a maior dificuldade é sempre essa questão de lidar com pessoas, tanto contratando, quanto público, quanto na área de negócios. Agora, e tecnologicamente, falando assim, empreender tecnologicamente no Brasil, você acha que hoje em dia está difícil, está muito mais fácil do que quando vocês começaram a vir para o Videolog, ainda existem muitas barreiras, como você acha que está o cenário? Eu acho que antes, a principal dificuldade era assim, a gente tinha que imaginar, se eu falar pra você assim, cara, imagina uma cadeira, você vai imaginar. Se eu falar assim, imagina uma mesa, você vai imaginar. Agora, se eu falar pra você assim, imagina um OVNI, você vai ter uma imagem de um OVNI na sua cabeça, mas, sabe, se eu te falar assim, cara, imagina um negócio assim, não tem referência, sabe? Antigamente a gente não tinha referência. Então a gente acabava ganhando na tentativa, no erro, no acerto, quanto mais a frequência. hoje, com o avanço da tecnologia, com a facilidade de acesso que as pessoas têm a cada vez mais informações, a novas tecnologias, a dificuldade é se manter atualizado, se manter novas ferramentas, e ainda em cima disso tudo é manter uma ideia do novo, mas não que assim que simplesmente o novo seja uma coisa do tipo, ah, ele é simplesmente legal. Vou te dar um exemplo, HTML5. Sim. Há uns sete meses atrás, uns 8 meses atrás, eu participei de uma série de eventos, estou falando, e me mostrando vários diversos exemplos de coisas do HTML5. Eram coisas legais? Eram coisas muito legais, mas, cara, não tinha uso prático para aquele momento. Sabe? Então, assim, tinha que se achar um movimento pendular. Então, parte do desafio atual é você entender o que há à sua mão disponível para você fazer coisas novas, entender como que você pode fazer coisas novas com essas ferramentas e, acima de tudo, ter sabedoria suficiente para você usar na medida certa, né? Ter bom senso. Acho que a palavra de ordem atual é bom senso. E aí, assim, não se desesperar porque tem gente fazendo coisas que você não está fazendo. Não se desesperar se você está... Se tem gente fazendo alguma coisa que pode entrar à frente do seu negócio agora. É aquilo. É ter o seu plano na cabeça, ter a sua ideia e seguir em frente, sabe? Sem medo. Mac, eu queria saber... você é um empreendedor tecnológico, o Videolog é um exemplo de startup brasileira. Queria saber... O que você vê como as próximas grandes barreiras ou dificuldades vão ter pela frente, mas não só vocês, mas também outros empreendedores digitais, empreendedores da era da internet? Cara, grande barreira, pergunta boa essa até, assim, porque as barreiras elas surgem todo dia, né? Todo dia assim, surge uma coisa nova. Vou te dar um exemplo, uns 2 anos atrás eu conheci um moleque de 16 anos na internet, que o moleque já estava programando e estava fazendo um site para competir com o Videolog. Eu falei, cara, quer trabalhar para mim? Tipo, eu só não contratei o moleque porque, tipo, ele morava no Mato Grosso do Sul e a mãe dele não ia deixar ele se mudar para o Rio, sabe? Mas a grande barreira, assim, todo dia você tem a grande barreira, sabe? Eu acho que a maior dificuldade, a maior barreira é você saber se defender das coisas antes delas acontecerem, assim. Então, um exemplo, cara... Às vezes você está esperando que um tsunami na beira da praia. Aí vai, acontece um tsunami na serra, igual aconteceu aqui no Rio. Sabe, é coisa muito louca, sabe? Então você tem que estar muito bem preparado para o que está acontecendo. Você tem que estar muito, muito ciente do que está acontecendo. Preparação, acho que o empreendedor ele tem que estar sempre preparado, cara. Você acha que é mais para planejamento em si ou na questão de criar musculatura para conseguir enfrentar tudo o que vai acontecer? Particularmente, eu acho que o planejamento é um saco, assim. Eu acho chato, cara. É porque, pô, sabe o que acontece? A universidade, quando eu falo pro cara estudar, eu não tô falando só pro cara ir pra universidade, não. Eu acho que a universidade é uma instituição séria, já tá aí há milhões de anos fazendo a mesma coisa, né? Só que de uns tempos pra cá, a universidade, ela tem inovado até. Ela tem formado idiotas pra trabalhar, em empregos públicos, assim. Desculpa se você é um cara que está estudando para ter um emprego público. Nada, eu até acho que assim, o servidor público, quando o cara opta por ser um servidor público, ele tem que ter na cabeça que ele está estudando para servir ao público, que é essa a função do nome. Não para ter um emprego infinito, né? Não para ter uma estabilidade. Pô, quando alguém fala assim, não, eu quero ter estabilidade, eu tenho vontade de matar o cara. Tipo, o que para as pessoas é uma zona de conforto, né? Tipo, salário todo mês na conta e tal. Esse negócio me dá urticária, cara. Eu tenho medo, assim. Porque é uma coisa assim, cara, não é possível, sabe? A conta aqui não fecha. E aí você contrata um cara mediano, sabe? O cara estudou para querer passar numa prova. Aí o cara entra lá e não faz nada. Aí, por conta disso, o trabalho atrasa. Por conta do trabalho atrasa, os caras falam assim, ó, tem que contratar mais gente. Aí você contrata uma segunda pessoa... que tu só vai entrar ali pra não fazer nada, entendeu? Então, cada vez mais você tá inflando a máquina pública pra fazer nada. Então, cara, o empreendedor ele tem que estar muito preparado pro que tá acontecendo na vida dele, pro que ele vai acontecer. Acho que essa é uma das grandes questões, assim. Entendi. E o que, que você sugere como dica para o cara poder ficar bem preparado? Sim, ele tem que... Você falou que planejar não é tão legal assim. Então, talvez não seja esse o meu melhor caminho. Talvez... Não, eu acho que é isso que nós falando assim, tipo, planejar é legal, mas não se concentrar só no planejamento. Cara... Então, por exemplo, hoje, se eu tiver dois caras para contratar, um é PhD em... Não sei das quantas. E o outro, a vida toda autodidata, eu vou pedir para os dois me fazer um teste, me mostrar alguma coisa que já criaram. Muito provavelmente, o cara que fez só faculdade, o cara que nem fez faculdade, vai ter uma vivência e vai ter uma relação com o mercado muito mais íntima e muito mais real do que o cara que só estudou teoria. Eu acho que teoria é um negócio muito bacana, é um negócio muito legal. Eu, inclusive, dou aula também em universidade sobre novas tecnologias. Mas acho que, principalmente, cara, a universidade ela tem que parar de querer formar funcionário público, entendeu? Muitas vezes o cara é empreendedor, ele entra na universidade e ele é podado, porque ele tá ali e tem toda uma atmosfera que força o cara a ser um funcionário público. Seguir um roteiro sempre, né? Seguir um roteiro na vida dele, né? Então, assim, você tem quase que um estereótipo. Isso é muito que a gente conversou com o Marcos Rezende também, cara. Ele fala muito disso. O cara tem que ser imparável, né? Ele tem que ter ideias novas. Ele não tem que preocupar com o planejamento dele, se ele vai conseguir realizar aquele projeto e tal. Não tem que ter essa preocupação a longo prazo, assim, né? Talvez no médio prazo. Os principais caras fora da curva hoje no mundo, cara, sabe, ligaram um control alt del aí pra universidade, né? É. Steve Jobs, Bill Gates, agora o Zuckerberg, sabe? Assim, são caras que têm uma série de problemas. Você falou disso aí, também. Mike, eu lembrei, eu fui numa palestra um dia, que acho que o Bruno até tava também, o cara mostrou assim, ele pediu 10 pessoas da palestra, falou assim, ó, fala uma pessoa mais importante pra você hoje, na mídia, assim. Pegou as 10, anotou no quadro, aí depois ele virou e falou assim, ó, dessas 10 aqui, quem tem concurso público? Ninguém, cara. Os 10 eram todos empreendedores, Steve Jobs, aí teve Silvio Santos, Pelé, sabe? Todo mundo, assim, então, bate bem com o que você falou aí. Eu acho que até o Empreendemia soltou um negócio hoje no Twitter que eu achei muito bacana, assim, tipo, as três, agora eu não lembro o que falou, mas, tipo, as três principais características do empreendedor, né? Mas é muito em cima disso mesmo que eu tava falando, sabe? Primeiro de tudo, cara, assim, o cara tem que ser louco. Se o cara for um cara normal, ele não faz, cara. Se o cara for um cara normal, ele não faz as coisas que... Cara, eu tinha emprego público. Assim, quando eu trabalhava em rádio, uma das rádios que eu trabalhei na Secretaria de Comunicação do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu tinha tudo pra ficar ali empregado, ganhando um salário medíocre ou mediano e viver daquilo ali. Aí quando eu falei pros caras que eu ia pedir demissão, que eu ia cancelar minha matrícula porque eu ia tocar a minha empresa, os caras falaram que eu era maluco, sabe? Os caras que me falaram que eu era louco estão lá na Secretaria de Comunicação até hoje fazendo as mesmas coisas. E subia ganhando os mesmos salários. Uhum. Aí, depois eu fui trabalhar uma série de rádio, porque eu precisava de dinheiro e tal, tive que voltar a trabalhar, como todo mundo. E aí eu acabei indo trabalhar na Rádio Globo. E aí trabalhei, tipo, 2 anos na Rádio Globo maravilhoso. Dei tudo de mim, cara. E eu também tenho essa característica, né? Eu não consigo fazer as coisas meia boca, cara. Eu dou o máximo de mim pra tudo, assim. Faço o melhor possível. Consegui chegar primeiro lugar de audiência na rádio. Pô, tripliquei o faturamento do meu horário. Pô, levei grandes contratos pro negócio. Quando meu programa tava no auge, eu falei, galera, obrigado por tudo. Realizei meu sonho de trabalhar aqui. Agora vou tocar o meu negócio, sabe? Vou voltar pro meu negócio. Agora, pô, você é maluco, você deixa o emprego na Globo pra se pagar, sabe? Eu falo, pô, eu tô correndo atrás dos meus sonhos, né? Achei aqui que soltaram hoje no Empreendemia. Conhecimento, paixão e coragem, né? Então é basicamente o que a gente tá falando aqui, cara. Conhecimento é isso, sabe? Conhecimento não é só o que tá na universidade. É o que você aprende no dia a dia, é o que você aprende na fila do ônibus, é o que você aprende com uma criança, é o que você aprende com um idoso. É conhecimento que você vai tendo experiência do dia a dia. Vivência, paixão, né? É só vivência. Paixão, cara, é essa vontade que você tem de essa coceira, sabe? Essa coisa de fazer um negócio diferente toda hora, sabe? É a sua dedicação, é a sua paixão por você mesmo, a sua paixão pela sua vida, a sua paixão para fazer diferença, sua paixão para fazer, paixão para te mover. E coragem, cara, é fazer o que você tá pensando em fazer, né? É tipo aquele cara que tá na festa e fala assim, nossa, aquela garota é bonitinha, pô, tô apaixonado por ela, eu sei como chegar, mas será que eu vou? Foi o que o cara pensa, pô, será que eu vou? Vai um outro cara lá que não tem 5% do conhecimento, fortão, dois neurônios, vai lá, agarra e pega. Aí você acha que você fica achando que o cara é forte, esse cara tem mais sorte que você. Mas não, sabe? Você tá preparado. Só que você tem que acreditar em você. Então eu li isso hoje lá, né? Nos três elementos que mais caracterizam o empreendedor, e eu achei isso muito bacana. Tem uma hora que soltaram no Empreendemia, né? Conhecimento, paixão e coragem. Achei legal. Pô, bacana. Isso foi um dos posts que saiu depois da conversa com o Yuri que a gente teve no Empreendedorcast aqui, acho que é o episódio número 2. Então, Yuri de Tai? Yuri, exatamente, o famoso. O Yuri de Tai é um cara que eu admiro e respeito. O Yuri, cara, é um dos caras assim, que eu tenho muita referência, porque ele é um mega empreendedor, é um cara que tem um alto conhecimento tecnológico, técnico, é um cara mega técnico e um cara muito pragmático, assim. E é um cara muito corajoso também para fazer as coisas que ele faz, sabe? Não tem medo de nada, aquele jeitão dele lá de ogro, mas por dentro tem um coração. O cara é figuraça, né? Eu acho muito engraçado que, por mais que a gente sempre mude os assuntos centrais das gravações, a gente sempre cai nas características do empreendedor, o quanto o cara precisa ter características diferentes para poder seguir em frente. Não importa se é empreendedor digital, se é empreendedor de garagem, se, enfim, qualquer coisa. O cara tem que ser imparável, tem que ter aquele chamado, pô, vou empreender, não importa, vou atrás dos meus sonhos, da minha vivência, do meu conhecimento. E vou fazer acontecer. É, e acaba caindo também, Luiz, né? Muito no papo do insistimento, né, do Marcos, de tipo assim, o empreendedor ele tem que ser a diferença, né? Ele não pode ser acomodado, como o Mike falou. É o que move o mundo. Exatamente. Né? Isso aí, cara. O cara tem que ter vontade, sabe? E assim, não ficar se fazendo de vítima, sabe? Ah, eu não consigo, E aquele negócio assim, cara, errou, sabe? Fez caquinha? Pô, assume, pô, errei, que droga. Analisa o teu erro, sabe? Entende o que você errou, entende o que aconteceu na tua vida ali naquele momento. Pô, cara, eu errei, eu dei mole nesse ponto, sabe? E volta tudo de novo e tenta de novo, sabe? Uma das coisas mais bacanas que eu aprendi na vida, acho que ainda moleque, é o caiu levando. Empreendecast. Bom, pessoal, depois dessa excelente conversa aqui com o Mac do Videolog, eu queria... Isso, cara, eu fiquei emocionado agora. Excelente conversa, você... Obrigado, cara. Que feliz aí, obrigado. Foi muito bacana, cara. Né, a gente falou bastante sobre empreendedorismo digital, questão do cenário brasileiro de negócios, né? Falou um pouquinho do Videolog também, e eu queria fechar esse episódio aqui com uma dica do Mark, que vai falar um pouquinho pra gente, os empreendedores aí, ouvintes do Empreendecast. Cara, eu acho que a primeira coisa é a seguinte, você não precisa ter uma empresa para você ser empreendedor, você pode ser empreendedor na sua empresa. Se você trabalha num lugar, se você tá vendo uma série de oportunidades que a sua empresa pode fazer para melhorar, seja empreendedor no seu trabalho, entendeu? É até mais confortável, porque você vai ter um salário no final do mês. Mais importante nesse caso, assim, faça valer a pena você acordar de manhã, pegar uma condução e trabalhar, cara. Faça o seu dia render, você tenha prazer no que você está fazendo. Se depois de dar um monte de ideias para o seu trabalho, cara, você está vendo que o negócio não vai andar, ou então se você está vendo que as ideias que você tem não dá para aplicar no seu emprego, aí sim, cara, tenta investir no seu negócio, nas suas ideias. Mas primeiro, cara, se prepara muito, entendeu? Pensa muito no que você quer fazer. Tenta pensar principalmente nos contras, sabe? Em todas as coisas que podem dar errado, em tudo que pode dar errado, todos os caminhos que podem, tudo que você vai precisar para acontecer. Então é aquilo, eu quero abrir uma padaria, beleza, quero abrir uma padaria, mas eu odeio acordar cedo, cara, não abre. Porque o padeiro é o primeiro que entra, o último que sai e geralmente é o cara que fica no caixa. O padeiro tem que entender, o dono de padaria ele tem que entender de quanto custa um punhado de farinha até dar troco. Então, cara, pensa muito nisso. Então pensa no que você vai fazer. Se você é técnico, se você é um técnico, você tem uma formação técnica e você tem uma ideia que você acha que vai ser revolucionária, tenta se juntar com alguém que seja comercial, que seja marketing, que vai te ajudar a dar uma cara, uma roupa naquilo que você está fazendo. É a mesma coisa ao contrário. Se você é um cara que tipo, tem boas ideias de produto, mas você não faz a menor ideia de como executar, no meu caso, eu não tenho a menor ideia de como executo um monte de coisa, cara. E eu tenho um cara muito bom no meu lado, que é o Ariel. Tem o Bruno do Set, tem uma galera técnica muito boa internamente, que os caras são ótimos técnicos. Aí, às vezes, eu falo um monte de coisa lá que não tem nada a ver, e os caras conseguem entender as asneiras que eu falo e conseguem reproduzir aquele em produto. Então, são caras são maravilhosos. Se junta com caras técnicos. E, cara, pensa muito, entendeu? E acho que a última dica é suas escolhas, cara. Suas escolhas vão fazer a diferença no seu futuro, sabe? Escolha muito bem os projetos que você vai se enfiar, escolha muito bem os projetos que você vai se envolver, escolha os parceiros que você vai ter, porque tem muita parceria cara a cu. Não sei se vocês conhecem a parceria cara a cu. Não, falei. É aquela parceria que você não entra com a cara. E isso é um problema sério, cara, porque isso pode trazer muito problema pra você no futuro, entendeu? Sempre pensa muito antes de assinar qualquer coisa, leia tudo e tenta sempre formalizar tudo que você vai fazer, cara. Começou com o negócio? Pô, você trouxe um sócio técnico? Ó, cara, você é um sócio técnico, você não tem dinheiro pra te pagar. Seja sempre muito sincero e, ó, você vai ter 10%. Escreve aquilo no papel de pão, faz o cara assinar e guarda aquilo numa gaveta. Porque aquilo tem valor, sabe? O Zuckerberg mesmo, cara, é um cara que, desde o primeiro momento, quem já viu o filme dele aí, Rede Social. O The Social Network, que é a rede social, vê que o cara, desde o começo, ó, você vai ser um diretor financeiro, você tem tantos por cento do negócio, e depois o cara. E você vai mudando as regras, entendeu? Tome as rédeas do seu negócio. E seja sempre muito claro, direto, sensato e transparente no que você está fazendo. Acho que só assim você vai conseguir ter um futuro brilhante. Muito bacana. Então vamos agora, depois dessa, para o Empreendecast Recomenda. Empreendecast Recomenda. Então, pessoal, começando agora a nossa sessão de sempre, o Empreendecast Recomenda. Hoje nós vamos ter uma recomendação do Mac. Então vai lá, Mac. Pô, cara, legal, hein? Ó, minhas dicas, assim, eu tenho uma trilogia aí, uma trinca de livros de um cara chamado Malcolm Gladwell. Ele é meio psicólogo, meio antropólogo, meio maluco. Ele escreveu 3 livros muito bacanas. O primeiro é o The Tipping Point, que é o ponto da virada, né? Ele vai exatamente no ponto. O que algumas coisas fizeram diferença no decorrer da situação como um todo. Ele dá um exemplo, por exemplo, do metrô de Nova York, que era um lixo, até mudarem um cara lá que mudou, e o cara começou a mudar situações e pontos muito específicos no metrô, assim, do tipo, ah, começou a cobrar, começou a deixar o metrô limpo, e as pessoas iam lá, pichavam, e ele limpava, pintava de novo, é muito legal. Conta várias histórias bacanas. Outro livro bacana que ele tem é o Fora de Série, que conta como que as pessoas fora da curva chegaram nesse ponto, né? Então, conta a história da fundação da Apple, como que o Steve Jobs e o Steve Wozniak fizeram, e por que eles são essas pessoas, por que o Bill Gates é a pessoa que ele é. E outro ponto também legal é o Blink, um livro legal, Blink, que ele diz exatamente assim, como que você pode tomar decisões, né? Ele te ajuda na tomada de decisões, como que você pode tomar decisões em determinadas situações. Então ele vai te ajudando, assim, profundamente nessas 3 coisas. Então, cara, o Malcolm Gladwell é um autor que você precisa ler e é muito legal. Tem dezenas de outras orientações. Então, se você que está num momento hoje gerencial da sua vida, leia Malcolm Gladwell que você vai ajudar. E para você que está aí numa fase querendo saber um pouco mais como está se comportando a internet hoje e como que aconteceu essa evolução da internet, uma dica legal é o livro do Don Tapscott, um cara que tem vários livros legais sobre o Wikinomics, vários livros bacanas. Mas a dica é A Hora da Geração Digital, do Don Tapscott, da editora Agir. É um livro que tem várias histórias legais e você vai encontrar uma parada legal que tem uma fotinha minha, assim, pequenininha lá na capa. Tem vários caras legais da internet brasileira hoje nesse livro, mas o conteúdo do livro é muito bacana. Ele te dá várias representações, assim, várias ideias diferentes do que está acontecendo na internet hoje e te exemplifica também como era antigamente. Então você consegue ver, hoje uma criança de determinada idade, ela tem contato com muito mais gente no quarto da casa dela com a internet do que uma criança da mesma idade há 40, 50 anos atrás. Então ele vai te dar uma visão de dois polos, assim, que acho que você não teria pensado nisso antes, e o Don Tapscott pensou e te ajuda a pensar também por essa ótica. É um livro muito bacana. Então, leia a trilogia do Malcolm Gladwell, você vai se amarrar, e você é um pouco mais técnico, querendo saber um pouco mais sobre tecnologia e internet, leia A Hora da Geração Digital, Don Tapscott, editora Agir. Muito bacana aí, ó. Um show de indicações para os ouvintes do Empreendercast. Todos os links no post, cliquem, comprem bastante. Queria agradecer muito ao Hugo e ao Luiz, agora acertei, vocês vão ver no final. E agradecer mais ainda ao Mac, que dedicou essa parte da noite aqui a conversar com a gente, um papo ótimo, foi muito bacana, pessoa super divertida, nunca tinha conversado com ele ainda, já conheci um pouco da história, mas não, foi um prazer. Muito obrigado, espero que você esteja de volta aqui em outros episódios, e o Empreendercast agradece. Isso aí, Mac, valeu. Isso, cara, brigadão aí, brigadão. Obrigadão, Hugo. Eu pedi desculpas aí, porque foi super complicada a agenda pra gente marcar. Desmarquei várias vezes, viajei pra fora. Me perdoa, mas enfim, tamo aqui. Valeu, galera do EmpreendaCast. E quem precisar de qualquer coisa, precisar ir lugar pra ficar no Rio de Janeiro, tomar um café, comer um pão com ovo, só ligar pra mim aí, mandar um e-mail. E-mail é o mac@videologinc. Fica Videologinc, ou Videologinc.tv. mac@videologinc.tv. E se quiser me achar nas redes sociais, tem o meadiciona.com/mac. Ou então escreve Mac15 no Google e me acha. Você vai conseguir. Legal, cara. Muito bom. É isso aí. Fechando agora o 10º episódio do Empreendercast com Edson Mac15. Participação aqui do Bruno, do Luiz e do Mac. Valeu, galera. Ótimo episódio. É isso aí. Valeu, é isso aí. Valeu. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Falhas de gravação. E assim, o terceiro livro também deles é o Blink, que também, que agora esqueci, porque que o Blink deu branco total agora. Deixa eu lembrar aqui, dá uma pausa aí. Lembra aí. A internet está se moldando, como que as pessoas... Cara, deu puta branco de novo, cara. Acho que é o sono. Vocês estão aí? Queria agradecer muito ao Hugo e ao Milor por ter participado aqui com a gente. O Milor gente, tem alma, agradecer. Né? Milor tá em... Porra, errou meu nome, hein? E o Piovesani tá aí e não fala nada. É, então, coitado aqui, até 9h20 da noite. Ai, esse vai pro erro de gravação, vai lá.